É bom louvar o Senhor, amém? Fica ali bem, como diz o salmista, cântico de louvor. Vamos abrir Efésios no capítulo 1. O Rogério nos leu esse texto hoje. E o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Já tenho falado sobre essa palavra. E me renovou essa palavra para trazer também para os meus irmãos. E depois nós vamos orar. Foi dito aqui para ter nossos olhos abertos, para vermos tudo aquilo que Deus quer que a gente veja. Nós já lemos esse capítulo. Isso quer dizer para os irmãos que Paulo, em Efésios 1, ele tem primeiro aqui uma grande revelação. E depois ele traz uma grande oração. A grande revelação é que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele começa a descrever todas essas bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então temos aqui uma grande revelação. E depois ele nos dá uma grande oração. Então no versículo 16 em diante, vamos ler todos juntos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós às minhas orações, bem alto, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando Paulo abre esta carta aos Efésios, que é chamado das cartas, a pérola das epístolas, a pérola das cartas de Paulo, ele ora para que nossos olhos sejam abertos. Aqui falam os olhos do coração abertos. Sabiam que coração tem olhos? Eu não sabia, mas está aqui, né? Está escrito. Tem os olhos físicos, né? Físico, natural. Mas tem os olhos do coração. São os olhos, vamos dizer assim, espirituais, né? Aqueles olhos lá no interno, né? Esse a gente abre. O lado do coração, quem abre é Deus. Pelo Espírito Santo. Amém? E nós podemos ter os olhos físicos abertos, mas os olhos do coração são o quê? Fechados. Acontece uma grande coisa numa reunião e diz uma pessoa assim, eu não vi nada. Que está ao nosso lado. O outro lado diz assim, eu vi tudo. Queridos, nós podemos ter os olhos físicos abertos e não enxergar as coisas de Deus acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que os nossos olhos espirituais, olhos do coração, sejam abertos para ver tudo aquilo que Deus quer que nós vejamos na pessoa de Cristo Jesus. Como nós cantamos aqui, né? Suas maravilhas, aquele que é digno de toda a honra, a glória, como nós cantamos aqui. E Paulo então está orando pelos Efésios, mas orando por nós, e nós devemos orar por nós, e devemos orar pelos outros também. Senhor, abre meus olhos para ver toda a beleza, a formosura, contemplar toda a beleza, a santidade que há na pessoa de Jesus. Senhor, abre os meus olhos. Queridos, uma oração nós devemos fazer todos os dias é este. Quando a gente abre os olhos, né? De manhã, né? Vai dar uma olhadinha no espelho, né? Eu tenho um problema muitas vezes quando eu faço isso, porque quando eu olho assim, no espelho meu cabelo está de pé. Eu tenho um problema, meu cabelo fica de pé, né? Minhas netas olham para mim e já dizem, ah! cabelo do vô. Mas, queridos, eu acordo e já levo um susto de mim mesmo. Mas, quando eu estou me olhando no espelho, quando nós nos olhamos no espelho de manhã, devíamos dizer, Senhor, esses olhos abriram. Tem uns que demoram para abrir, né? Aquele irmão que está em stand-by, está demorando, né? Nossos filhos, né? Estão acordando. Quando eu levava as crianças para aula, os meus e os do Ion eram pequenos, eles entraram no carro tudo assim, né? Meio dormindo, né? E eu brincava, ninguém ria. Eu não entendia por quê. Estavam dormindo, né? Só eu estava brincando. Mas, queridos, de manhã, quando a gente olha no espelho, diz assim, Senhor, como eu abri meus olhos naturais, abra os meus olhos espirituais durante esse dia. Amém, queridos? Para ver tudo que quer que eu veja na minha vida. E aqui Paulo ora para que os olhos espirituais sejam abertos para saber, ou para saberem os olhos, três coisas que nós encontramos no versículo 18 e 19. Vamos descobrir aí? Então olha, abre vê na sua Bíblia. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes o quê? Tem três qual. Qual, vamos dizer juntos? Primeiro, qual a esperança do seu chamamento? Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E finalmente, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Qual é o primeiro? Para sabermos o quê? Qual a esperança do seu chamamento? Queridos, nós estamos no mundo, perdidos, longe do Senhor. Nós éramos, como está no versículo 2:12, naquele tempo, longe de Deus, estávamos, o quê? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança, ou sem esperança. E sem o quê? Tem muitos por aí que são sem teto, né? Sem teto, sem terra, né? Sem nada, né? Mas, querido, quem sabe isso aí é perto, é longe dos esses sem aqui, que é mais perigoso. Tem aqueles que estão sem Cristo, sem esperança e sem o quê? Sem Deus. Nós éramos assim, não era? Quero destacar aqui que nós éramos sem esperança. Eu não digo se infelizmente, até posso usar a expressão, eu só com 24 anos eu me converti. Ou o Senhor me converteu. E os meus olhos foram abertos. E eu, apesar de estar fazendo uma faculdade da Unicinos, de publicidade, jornalismo, fazia um seminário, né? Estava passando o terceiro para o quarto ano de teologia, mas não era convertido. Mas, queridos, eu era sem esperança. Eu era, nem um religioso eu era. Eu sabia que não estava bem com Deus, estava longe de Deus, eu sabia. Eu tinha essa consciência. E eu era sem esperança. A minha esperança só se resumia a essa vida. Assim mesmo, nem nessa vida eu tinha esperança. Eu não tinha expectativa, não tinha esperança, não tinha perspectiva. Tinha nada. Estava vivendo, levando a vida, como dizem por aí. Mas quando eu me encontrei com Cristo, eu me encontrei só com quem? Com a esperança. Quando eu me encontrei com Cristo, eu vi que Ele tinha, era tudo o que eu desejava, anelava. Quando eu me encontrei com Cristo, eu encontrei perspectiva. Eu encontrei esperança na minha vida. Quando eu me encontrei com Cristo, a minha vida realmente foi totalmente transformada. Querido, nós éramos assim, não é verdade? Antes de conhecer Cristo, nós éramos sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Mas agora que a gente vem, agora a gente recebe o Evangelho do Reino, passamos a crer em Jesus, passamos a nos arrepender, ser batizado nesse nome, o que acontece? E nós agora vem a esperança que nós não tínhamos. E a esperança é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Nós encontramos na nossa vida expectativa. Tudo que nós esperávamos, nós encontramos. Eu já contei uma vez que, quando me converti no seminário, um americano me levou a Cristo. Naquele momento que me levou a Cristo, e eu me entreguei a Cristo, eu saí daquela sala de aula, E naquele local onde eu estava, que era o IPA, tinha um seminário metodista ali, eu saí andando nas nuvens. E eu descobri, estava andando nas nuvens. Sabe por quê? Eu estava nos lugares celestiais. Né? Estava andando nas nuvens. Eu encontrei a minha esperança. Eu conheci um irmão que ele não era convertido ainda. Ele era casado, tinha vários filhos. E ele não tinha esperança na sua vida. E ele disse assim, bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou numa reunião na igreja, e no caso eram os metodistas. Isso aconteceu no interior. E lá eu vou me acertar minha vida com Deus. E ele não tinha esperança, perspectiva não tinha nada. Eu vou acertar minha vida com Deus. E depois eu vou me matar. Olha o que ele fez. Aí ele foi para a reunião. E ele passou, pregou lá ungido e fez um apelo. Só que nem fez o apelo, ele leu um texto. Vinde a mim, estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E foi por aí. E ele entendeu que era um apelo. Passou lá, estava lendo um texto e ele veio à frente. Se ajoelhou. Queridos, aquele homem, sabe o que aconteceu? Ele ia tirar a vida. Sabe o que acontece? Quem encontra com Cristo não tira mais a vida. Ele recebe a vida. E aquele homem, ele não mais tentou o suicídio. Sabe por quê? Porque ele era sem esperança, mas agora passou a ter esperança. Ele era sem Deus, agora passou a ter Deus. Ele era sem Cristo, passou a ter a Cristo. Queridos, o Senhor quer que nós vivamos sempre assim em esperança, amém? Fim do ano, começo de ano, faz perspectivas, né? Para o ano. Até estão dizendo que o ano no Brasil está começando a partir de março, abril. Isso é tudo bobagem, querido. Mas faz perspectiva. Para um mundo sem perspectiva. Mas, queridos, quantos aqui têm esperança, têm perspectiva de vida? Amém? E não termina aqui nessa vida, né, queridos? Continua. A palavra que é muito falada, esperança, está muito ligada, sabe o quê? Ah, por vir. Quando nós teremos o corpo, quando o corpo da ressurreição. Está muito ligado à ressurreição dentre os mortos. Mas, queridos, a nossa esperança não se resume a só essa vida. Mas ela continua para a eternidade. Nós podemos viver com esperança, amém? Agora imagina um que se diz discípulo de Jesus e vive frustrado, sem alegria, deprimido, né? Como dizem por aí, curtindo uma... Como é que é isso que dizem? Curtindo uma opressão, é isso? Como é que tá, irmão? Tô curtindo uma opressão, né? Triste, para baixo. Como é que tá indo, irmão? Tô indo, né? Devagar e sempre, né? Até eu brinco, tem que cuidar, irmão. Tá indo, mas não sabe para onde. Cuidado, não vá pro inferno, hein? Tô indo. Indo fazer discípulo ainda vai, né? Mas, queridos, imagina um discípulo assim, não entendi. Que dê esperança. Ele era sem esperança, se converteu, tem esperança, vai perder a esperança, né? Por favor, né? Me dê esperança que... Mas, queridos, o Senhor quer nos chamar para viver um evangelho que tem um chamado, é um chamado nobre, amém? O Senhor nos tira realmente dos lugares baixos, das lutas da vida, o momento que nós passamos, o Senhor nos coloca num lugar maior, amém? O Senhor nos coloca acima das situações da vida. Lógico que nós atravessamos por lutas, por problemas, por provações, tentações, mas, queridos, só que agora nós enfrentamos diferente isso. Nós enfrentamos com esperança, amém? Porque eu sei quem é aquele que está comigo, amém? Como a história daquele... Eu as historinhas, né? Como aquele navio estava jogado para os lados e todo mundo apavorado e passaram por um menino tranquilo naquele navio e disseram para ele, ô menino, tu não está com medo que esse navio vai virar? Ele disse, não. Por quê? Porque meu pai é o capitão desse navio. Queridos, muitas vezes a gente fica, né, passa por lutas, tribulações e bem-vindos, queridos. Jesus mesmo falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem um detalhe, nós temos esperança, amém? Quando olhamos para a nossa casa, o nosso marido que não é convertido, ou a nossa esposa, nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso sustento, o nosso dia a dia, queridos, vamos olhar, sim, mesmo em lutas e tempestades, mas vamos olhar com esperança, amém? Tem aquele livro do Mary Carothers, O Louvor que Liberta, e ele conta uma experiência que muitas vezes nossa vida é como um céu de chumbo. Mas Deus nos coloca como que uma escada. E essa escada atravessa a nuvem, porque lá em cima tem um sol. Queridos, assim deve ser a nossa vida, amém? Vamos viver nesse evangelho de esperança. E só o Espírito Santo, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele vai abrir nossos olhos para ver, sabe o quê? No caos, na luta, na dor, na tristeza, na enfermidade, na fartura, quando, né? Quando farta tudo, né? Vai encontrar, sabe o quê? Vai encontrar esperança. Amém, queridos? Vamos ver assim? Viver à altura do evangelho que o Senhor nos chama para viver com esperança, com expectativa, que não termina aqui nessa vida. Nós podemos morrer ou não. Melhor ser arrebatado, né? Mas, queridos, isso aqui é só o começo, porque a glória do Senhor continua. Amém? Vamos fortalecer uns aos outros? Diga para o irmão, temos esperança em Cristo. Temos uma nova esperança, temos expectativa. Aleluia. E também que muitos vão se converter lá no Jari, né, Robson? Deus é esperança. Aleluia. Esperança. O outro chamamento aqui, para saber qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui está dizendo que nós devemos saber, ou seja, ter revelação dessa esperança. Nós temos que ser abertos para enxergar toda a esperança que temos em Cristo. Esse é o primeiro. O segundo, nossos olhos temos que serem abertos também para nós vermos o quê? Toda a pobreza? Não, riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, aqui a segunda coisa que nós devemos saber é que nós temos em Cristo herança, amém? O que diz em Romanos 8? Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Num desses dias, na semana passada, eu acho que foi no domingo, eu falei que muitas vezes nós vivemos pobres, sendo ricos em Cristo. Nós recebemos um evangelho de herança, um evangelho de riqueza, mas muitas vezes nós somos ricos que vivemos como pobres. Pobre e rico. Não devemos ser assim. Amém? Amém, irmãos? Não, nós somos ricos em Cristo. E vamos viver como ricos, amém? Queridos, a riqueza de Cristo cobriu toda a nossa pobreza, amém? A perfeição de Cristo, sua obra na cruz, cobriu todas as nossas imperfeições. A santidade de Cristo cobriu todas as nossas impurezas. A alegria de Cristo cobriu todas as nossas tristezas. A esperança de Cristo cobriu toda a nossa falta de perspectiva, de esperança, de alvo. Queridos, em Cristo nós temos toda a riqueza do Pai. Imagina, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que Cristo tem é meu. Queremos mais? Sim, mais de Cristo. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã pobre. Você não quer que vivamos assim. É como aquela pessoa que teve uma passagem, comprou uma passagem para viajar, então, de navio. E ela foi lá para terceira classe e comia uma comida muito simples. E aí foi toda a viagem, mas ele vivia como que um clandestino lá nos porões do navio. E ele comia muito queijo e bolachinha, bolachinha e queijo. Estava infartado já de queijo e bolachinha, bolachinha e queijo. Assim foi toda a viagem. E uma hora lá, meio no final da viagem, alguém viu ele e disse assim, olha, eu não te vejo muito pelo navio aí. Né? Pois é que eu tenho uma passagem terceira classe aqui e não saio muito pelo navio porque não tenho direito. Mas deixa eu ver tua passagem. Aí pegou a passagem e viu assim, olha aqui, a tua passagem é de primeira classe. Tu tem direito a todo o navio, as melhores comidas, as melhores músicas. Querido, muitas vezes nós somos assim. Somos ricos, mas vivemos como? Pobre. Você não quer que vivamos assim, amém? Muitas vezes nós somos como o irmão do filho pródigo. que o filho pródigo então foi embora da sua casa, deixou seu pai, deixou seu irmão mais velho, foi e gastou seu dinheiro com meretrizes, com amigos, acabou todo o dinheiro, aí voltou para casa e o pai o recebeu. E ali o pai é uma figura de Deus. E os filhos, uma figura, nossa figura. E quando voltou para casa, o pai deu um banquete, o irmão mais velho estava voltando do trabalho e queria saber o que estava acontecendo. Interessante, nem falou com seu pai, falou com um servente. O que está acontecendo aí? E aí disse um servente para piorar a situação. Esse teu irmão aí, ó, estava perdido aí, foi lá, né, gastou todo o dinheiro, voltou e teu pai deu um banquete para ele, viu? Que papai tu tens, né? O que aconteceu? Que o pai ficou sabendo. O texto não diz, mas o pai ficou sabendo porque veio para conciliá-lo com seu irmão. E quando chegou, já começou a reclamar, né? Dizendo assim, esse teu filho, nem falou assim, meu irmão. Então já tratou assim o ruim, né? Esse teu filho aí pegou parte da tua herança, foi embora de casa, gastou todo o dinheiro com meretrizes, com amigos, com bebida, né? Se desviou da fé, é um desviado, gastou todo o dinheiro, aí volta e que bonito, né, papai? Tu dá um banquete para ele. Eu, crente, discípulo, nunca fui pro mundo, nunca gastei meu dinheiro em bobagem, tô aqui, né, sempre na vida da igreja, trabalhando sol a sol, e tu nunca me desse um cabrito para eu festejar com meus amigos. O pai olhou para ele, o que que disse? Acho que disse assim, ó, ô meu filho, tu é rico, mas tá vivendo como pobre. Tudo que é meu é teu. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que o pai estava dizendo para ele? Meu filho, tu não tem só um cabrito no rebanho, tu tem todo o rebanho é teu. Mas, queridos, muitas vezes nós vivemos assim. Um rico que vive como um pobre. Não, que nós vivemos ser... Somos ricos em Cristo. E vamos ver como ricos em Cristo Jesus, amém? E, queridos, a parte de Deus, ele tem toda uma riqueza. Cada página desse Novo Testamento dessa herança. Testamento fala de herança, né? Nas famílias não tem isso, testamento e herança. Queridos, das heranças que existem no mundo, que as famílias deixam, Jesus nos deixou. Um testamento, a herança, a riqueza está aqui, amém? Mas sabe o que acontece? Quando eu olho a palavra de Deus, meus olhos estão o quê? No coração fechado. De fora está aberto, mas do coração de dentro está fechado. Não está vendo riqueza nenhuma e vive como pobre. O Senhor quer nos chamar para nós vivermos, queridos, ricos em Cristo Jesus, amém? E a terceira coisa que nós só temos que estar abertos, primeira é a esperança, a segunda é a herança, a terceira, 19, vamos ler juntos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, vamos ler o 20 e até o 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo orou por eles para saberem qual é a esperança do chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual a surpresa grandeza do seu poder. Moisés Moraes diz que o versículo mais poderoso das escrituras é o 1:19. Olha aqui, ó, qual a suprema grandeza do seu poder para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. São seis palavras no grego, poderosa. Esse é o texto mais poderoso das escrituras. Ou que tem mais vitamina. Aqui tem mega, hiper, tem... Vai por aí, né? Ergo. Aqui é um texto poderoso. Por quê? Porque fala da ressurreição de Cristo, amém? Aqui diz que nós devemos também saber, queridos, que na nossa vida agora tem um poder, amém? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que está na nossa vida, amém? Esse poder da ressurreição. Diz, e qual a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos. E diz que exerceu ele em Cristo. Queridos, nós vivemos hoje debaixo do poder do Espírito Santo, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Habita com o quê? Com tudo que ele tem. Ele habita com todo o seu poder, com o poder da ressurreição. Imagina quando Cristo morreu, o Espírito Santo vem e ressuscita Cristo. O Pai ressuscita Cristo pelo poder do Espírito Santo. Imagina, queridos, que foi o maior evento da história. Imagina o poder da ressurreição. É a primeira vez que acontece de vir uma pessoa ressuscitar mesmo, diante de Deus. Aqui o poder da ressurreição. Está onde? Na nossa vida. Esse poder, queridos, opera na nossa vida, amém? E esse poder, sabe o que ele faz? Que a gente vive em vitória, amém? Vitória sobre o pecado, sobre tentações, sobre as lutas, tribulações da vida. Esse poder vem e nos fortalece, nos sustenta. Mas os nossos olhos têm que estar abertos para ver esse poder da ressurreição operando na nossa vida. Muitas vezes nós vivemos a vida cristã, não com, vamos ilustrar aqui, não é? Muitas vezes a gente vive a vida cristã como se fosse um barco à vela. E é assim, quando bate o vento na velinha, o barquinho anda, né? Então, por exemplo, na reunião, né? Bateu um ventinho lá, bateu o vento do Espírito, e o irmão... Aí tem um retiro, bateu mais vento, né? Vai pra cá, irmão. Quanto vai, irmão? Tô indo, né? Navegando aqui nas águas. Então, muitas vezes, a nossa vida é como um barco à vela. Mas, queridos, aqui podemos pensar que a nossa vida tem que ser, sabe o quê? Um barco a jato. Sabe aqueles barcos que saem... Piu, tem que cuidar para não virar, né? Queridos, como é que é a nossa vida? É um barco à vela ou é... um barco movido a um motor a jato? Como é que é a nossa vida? O Senhor quer que nós vivamos uma vida poderosa, amém, queridos? Essa vida do poder do Espírito Santo, do poder da ressurreição, para nós vivermos com vitória cada dia. Vamos ver uma vida assim? Então, essas três coisas que nós devemos saber, ter revelação. Vamos ver qual é o primeiro? Qual a esperança do seu chamamento? Segundo, qual a riqueza da glória? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E a terceira coisa que Paulo orou e olha por nós, qual a suprema grandeza do seu poder? Para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu em Cristo. Amém, queridos? Vamos viver essa vida da ressurreição? Quando nós viajamos para Israel, Jerusalém, tivemos um chamado no Jardim da Tumba. Tumba vazia. E lá estava escrito aqui, ele não está aqui, ressuscitou. Amém, queridos? Vamos viver essa vida da ressurreição, amém? Uma vida vitoriosa, uma vida com poder, uma vida com perspectiva, uma vida com esperança, uma vida rica e uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? E assim que vai acontecer, as pessoas também vão ver essa vida de Cristo na nossa vida e vão querer conhecer Jesus que está vivendo a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, vamos botar a nossa mão nos nossos olhos e vão orar ao Senhor, dizendo, Senhor, abre os olhos do meu coração. Quero ver toda a beleza, toda a formosura, todo o poder, toda a esperança, toda a herança, todo o poder que há no nome de Jesus. Senhor, assim eu posso viver uma vida cristã vitoriosa, Senhor Deus. Não uma vida cristã com altos e baixos, mas uma vida cristã, Senhor, cheia do poder do Espírito, cheia do poder da ressurreição. Em nome de Jesus. Comece a orar. Coloca a tua vida diante do Senhor. Quem sabe o Espírito Santo está ministrando teu coração, dizendo que algo na tua vida tem que entregar, tem que render a Ele. Quem sabe não está vivendo com muita esperança. Quem sabe não está vivendo em riqueza do Espírito Santo. Quem sabe não está se apropriando do poder da ressurreição. Quem sabe não está vivendo em vitória como deveria viver em vitória. Então coloca a tua vida diante do Senhor. Eu estou colocando a minha vida. Eu quero mais de Cristo. Mais o seu poder. Aleluia, Jesus. Kambarashiri kambarabasibakai. Suri kambarasiribakai. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Quem sabe alguns aqui passando por lutas, tribulações, problemas, tentações. E olha para si e diz, quão eu sou fraco. E é uma verdade, é fraco mesmo. Mas não diz outra coisa, mas quão eu sou forte no Senhor. O Senhor me capacita, o Senhor me... Então coloca o Senhor também. Pega todos os teus problemas, tuas lutas, tuas tentações, provações, problemas diante do Senhor, confiando no Senhor. Aleluia. Confiando que pode viver em esperança agora. Confiando que pode viver uma vida rica. E confiando que pode viver uma vida agora debaixo do poder do Espírito Santo que o Pai exerceu em Cristo para ressuscitá-lo. Aleluia, Jesus. Cambarabaxi, cambarabacai. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a ti, Senhor. Surabacai. Coloca diante do Senhor a tua vida, tua família. E declara a tua vitória no Senhor. Amém, queridos? Vamos declarar uma vida vitoriosa. Vitoriosa no Senhor Jesus. Glória a ti, Jesus. Shambakambarabakarabakai. Aleluia, Senhor.